mas não combina com esse cara. Ele desvaloriza a sua beleza rara. Não te merece, só te aborrece. Acompanho sua rotina e tô ligado no que acontece. Deixa ele perdido que é sem futuro. Diferente de nós, que é sincero e puro. Tu vê que eu te procuro, te quero do meu lado. Esquece esse maluco que não serve pra seu namorado. Vacilão que te deixa só. Entra no meu mundo que você se sentirá melhor. Pega no meu braço e deixa que eu te dou um amasso. O que ele não fizer, me peça que com prazer eu faço. Preparado pra te levar pra longe, onde o prazer e a liberdade se esconde. Vem no bonde e vamos viajar. Entra aqui na minha nave que hoje eu vou te sequestrar. Se ele não te levar, você pode me ligar. O que eu tenho pra te oferecer é muito maior. No momento de solidão, você pode ter a visão. Com amor, bandido. Em você eu enxergo beleza, diferente do otário que te causa tristeza. Eu quero me enrolar no seu cabelo, abraçar seu corpo inteiro, entrando como se fosse o primeiro. Compartilhar contigo as coisas que eu preparei, pra te deixar bem à vontade do jeito que sei. Com uma madrugada e música pra relaxar, tô com Bob Marley que eu sei que você vai gostar. É assim quando estamos a sós, brincadeiras e carícias embaixo dos lençóis, soltando a voz. Falo no seu ouvido que tô muito envolvido com o nosso amor bandido. Gosto quando você fica deitada, viajando na balada, na pressão da minha pegada. Se joga no meu peito, vamos dar uma fugida, que comigo tá tranquilo, você tá bem protegido. Se ele não te levar, você pode me ligar. O que eu tenho pra te oferecer é muito maior. No momento de solidão, você pode ter a visão. Com amor, bandido. Se ele não te levar, você pode me ligar. O que eu tenho pra te oferecer é muito maior. No momento de solidão, você pode ter a visão. Com amor, bandido. Junto e misturado até o fim, você pode me ligar. O que eu tenho pra te oferecer? Uma história bem bonita minha junto com você. Um momento de solidão. Tem emoção, tem coração, tem a visão. Com amor, bandido.